alguém não viu, nem tampouco sentiu a presença de Deus. Talvez é porque só consegue ver a glória do eu. Ele fica quem desejo não tem, beber desta água que gera poder. Continuamente faz a muita gente saltar de prazer. Convém que ele cresça e eu diminua, na minha, na tua, a Bíblia escrito está. Só pode sentir a presença de Deus se a glória do eu não tiver lugar. Não fique pensando que estou cantando, somente exortando aqui dentro alguém. O que canto e prego, confesso, não nego, é pra mim também. Alguém aqui não pretende sair do jeito que entrou. Indiferentismo, rancor e egoísmo o escravizou. Por isto eu canto, o Espírito Santo não vai operar, o prejuízo é teu. Se não der lugar e hoje abandonar a glória do eu, ele cresça e eu diminua, na minha, na tua, a Bíblia escrito está. Só pode sentir a presença de Deus se a glória do eu não tiver lugar. Não fique pensando que estou cantando, somente exortando aqui dentro alguém. O que canto e prego, confesso, não nego, é pra mim também. O que canto e prego, confesso, não nego, é pra mim também. O que canto e prego, confesso, não nego, é pra mim também.